Threshold financeiro. Como ensinar crianças a controlar o dinheiro? Seu filho gasta toda a mesada em um dia, pede coisas compulsivamente, fica ansioso quando não pode comprar algo? Esses comportamentos revelam que ele ainda não desenvolveu seu threshold financeiro, o limiar emocional que separa o impulso da decisão consciente. Este guia apresenta o conceito de threshold aplicado à educação financeira infantil e uma atividade prática de 20 minutos que vai ajudar crianças e jovens a identificar seus limites emocionais com dinheiro e tomar decisões mais saudáveis. O que é threshold financeiro e por que ele é essencial na educação financeira infantil? Na psicologia e na fisiologia, o termo threshold significa limiar. O ponto exato em que um estímulo deixa de ser fraco demais e passa a gerar uma resposta. É o momento da virada, o instante em que algo muda de estado. Quando falamos de comportamento financeiro, o threshold é o ponto de passagem entre a intenção e a ação. Entre eu sei que preciso poupar e eu realmente começo a poupar. Entre o hábito antigo de gastar impulsivamente e o novo comportamento de escolhas conscientes. Esse conceito, amplamente usado nas ciências humanas e biológicas, tem um poder transformador na educação financeira para crianças e jovens que ainda estão construindo seus modelos mentais sobre dinheiro, escolhas e valores. Ensinar finanças não é apenas transmitir números, é ajudar crianças e adolescentes a entenderem quais estímulos precisam receber, interpretar e ultrapassar para que a mudança de comportamento realmente aconteça. Como o threshold explica os comportamentos financeiros de crianças e jovens? Todos nós já passamos por isso. Você sabe que precisa gastar menos, mas não muda. Você entende a importância de economizar, mas não começa. Você tem um sonho financeiro, mas não dá o primeiro passo. Isso acontece porque o estímulo ainda não atingiu o seu limiar de mudança. Falta impacto, emoção, clareza ou urgência. Em crianças e jovens, isso é ainda mais evidente na relação com o dinheiro. Elas só mudam quando algum insight supera o threshold interno, quando entendem de verdade, quando sentem na pele a consequência ou quando visualizam o benefício real. Por isso, trabalhar a consciência do threshold financeiro desde cedo ajuda a formar pessoas que reconhecem limites, administram emoções e sabem quando é hora de ajustar o comportamento antes de chegar ao estresse financeiro. 5 sinais de que seu filho ultrapassou o threshold de estresse financeiro. Na fisiologia, quando ultrapassamos o limiar de dor, o corpo tenta proteger-se com mecanismos de defesa. Nas finanças pessoais, ultrapassar o limiar de estresse emocional costuma gerar ansiedade, preocupação constante ou medo relacionado a dinheiro, compulsão por compras, busca por alívio emocional através do consumo, paralisação, incapacidade de tomar decisões financeiras, conflitos familiares, discussões sobre mesada, gastos ou presentes, fuga da realidade, evitar conversas sobre dinheiro ou negar problemas. Ensinar crianças e adolescentes a perceber o que acontece antes do colapso emocional cria um radar interno que impede decisões impulsivas e promove escolhas mais conscientes. Quando eles aprendem a identificar sinais sutis, desconforto, dúvidas, descontrole, euforia excessiva, começam a agir preventivamente, desenvolvem inteligência emocional financeira. Esse é um dos maiores presentes que a educação financeira pode oferecer. Threshold como limiar de motivação, transformando metas em sonhos reais. Psicologicamente, ninguém muda antes de atingir um limiar motivacional interno. Isso vale para qualquer idade. Quando o objetivo financeiro é fraco ou abstrato, o comportamento não se sustenta. Quando o objetivo é forte, emocional e significativo, ele ultrapassa o threshold motivacional. Para crianças e jovens, isso significa traduzir metas financeiras em sonhos que importam de verdade. Uma viagem com os amigos, um instrumento musical para tocar, um curso ou workshop especial, um projeto criativo pessoal, ajudar uma causa importante, conquistar independência financeira. O threshold aqui é a ponte entre não ligo para isso e quero muito realizar. Quando a criança conecta emocionalmente com o objetivo, o planejamento financeiro deixa de ser chato e vira uma ferramenta de realização. Threshold como limiar de aprendizado. Por que teoria não basta? Na neurociência, estímulos repetidos abaixo de certo limiar não criam novas conexões neurais. Em outras palavras, não há aprendizado real. Na educação financeira acontece o mesmo. Ensinar de forma apenas teórica, distante da realidade ou esporádica, não desenvolve habilidades práticas de gestão financeira. Aprendizagem real exige experiência prática com dinheiro, repetição consciente de comportamentos, microações no dia a dia, reflexão sobre resultados. Por isso, a atividade prática abaixo foi desenhada para ativar esse processo neurológico, fazendo o conteúdo ultrapassar o threshold cognitivo e se transformar em comportamento sustentável. Atividade prática, o termômetro do threshold financeiro. Objetivo, ajudar crianças e jovens a identificar seus limiares emocionais e comportamentais relacionados ao dinheiro. Reconhecer gatilhos de consumo e desenvolver consciência para escolhas financeiras mais saudáveis. Indicado para crianças a partir de 8 anos, pré-adolescentes e adolescentes. Duração, de 20 a 30 minutos. Materiais necessários: papel ou cartolina, lápis, canetas coloridas ou marcadores, régua opcional. Passo 1. Desenhe o termômetro do threshold financeiro. Peça para a criança ou jovem desenhar um termômetro vertical dividido em 5 níveis emocionais. Calmo, estou tranquilo e com clareza nas minhas decisões. Atento, começo a perceber sinais de alerta. Confuso, algo me incomoda, não sei se é a escolha certa. Tenso, estou preocupado, ansioso ou com medo sobre dinheiro. Alerta máximo. Meu limite chegou. Preciso parar e reavaliar tudo. Explique que o termômetro representa o threshold emocional, relacionado às decisões financeiras. Passo 2. Liste situações financeiras do dia a dia. Peça para a criança ou jovem listar situações financeiras comuns da vida dela, como quero comprar algo que vi na loja ou nas redes sociais, recebo mesada e não sei como usar bem, estou juntando dinheiro para realizar um sonho, gasto tudo muito rápido sem pensar, fico triste ou frustrado quando não posso comprar, discuto com os meus pais por causa de dinheiro, tenho vontade de ajudar alguém financeiramente, quero fazer um trabalho para ganhar meu próprio dinheiro, vejo amigos com coisas que eu não tenho. Essas situações são os estímulos financeiros do cotidiano. Passo 3. Posicione cada situação no termômetro. A criança ou o jovem deve colocar cada situação no nível emocional onde ela se sente. Calmo e no controle. Atento aos sinais. Confuso sobre o que fazer. Tenso e ansioso. E no limite emocional. Este é o processo de identificar o próprio threshold financeiro. Não existe resposta certa ou errada. O objetivo é desenvolver autoconhecimento. Passo 4. Pergunte, o que me faz subir ou descer no termômetro? Aqui está o ganho pedagógico mais importante da atividade. Ajude-os a refletir sobre gatilhos e estratégias. O que me deixa inseguro nas decisões com dinheiro? O que me traz clareza e tranquilidade? O que me ajuda a parar antes de chegar ao limite? Quem pode me ajudar quando estou confuso? O que eu posso fazer quando reconheço sinais de alerta? Que tipo de compra me deixa em paz depois que eu gasto? Que tipo de gasto me traz arrependimento? Essa reflexão ensina a autorregulação emocional, tomada de decisão consciente e responsabilidade afetiva com o próprio dinheiro. Passo 5. Crie um acordo de ação pessoal. Com base nas respostas, formule um pequeno acordo de comportamento. Quando eu estiver no nível confuso ou acima, antes de tomar uma decisão financeira, eu vou respirar profundamente por 10 segundos, pedir ajuda de um adulto de confiança, esperar 24 horas antes de decidir revisar meu objetivo e ver se a compra me aproxima dele. Isso ensina o que os adultos chamam de pausa inteligente, o espaço entre o estímulo e a resposta, onde mora a liberdade de escolha. Por que essa atividade de educação financeira funciona? Porque ela ultrapassa o threshold do aprendizado superficial. A metodologia é visual, o termômetro torna o abstrato em concreto. Emocional, conecta sentimentos reais com dinheiro. Concreta, usa situações do dia a dia da criança. Participativa, a criança constrói o seu próprio instrumento. Prática, gera ações imediatas e aplicáveis. A criança não apenas entende o conceito, ela sente, identifica, nomeia, organiza e age. Quando isso acontece, nasce uma consciência financeira.